DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Alô! Então bora começar assim, Caribe Show! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. DJ Tom. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que saberia te amar. Uhul! Pra sempre amar. E você? Você me perdeu. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. No meu amor, não vou mais chorar. Deixa você aí, meu parceiro Gemac, que está aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Gemac? E aí? Você, mas vou. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube. E não acreditou em mim. Alô! Sou em nós dois, pelo menos em mim. Meu parceiro Pato Saudade! Hoje ele tá com charme dançando ali, meu irmão. Que peça, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro. E aí? Em mim. Luxuosa. Eu te amo, amor. Meu parceiro Espetor Carlinho. Eu te amo, amor. Aqui também com a gente, um abraço pra você, Espetor. Um pedaço de mim. Cadê o Melo, hein? Não me deixe assim. Que é Júlio Soares, meu parceiro, ao lado aí da sua primeira dama, curtida luxuosa. Beleza. Alô, Rádio Clube. Qualidade. Amor, jamais vou te esquecer. Amor, sou louco. Acreditou em mim. Não pensou em nós dois, pelo menos em mim. Você pare de mim. Esse amor sem fim. Fica se entenda o erro. Entenda o erro. Entenda o erro em mim. Estou escrevendo esta carta pra dizer que estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar, eu levo. Vamos nossa Caribe! E tão distante, muito longe vou estar. E aí? De você e você de mim. Uhul! Tenho certeza que nem irás lembrar. Que pra você. Meu parceiro Cabeça Branca ao lado aí do Silva da Marambaia. Estão aqui passeando de carroça. Então por ali tá Pai Dega, né, meu irmão? Enquanto a gente briga, tudo isso aí. E aí, neguinho dos conformes? Você só sabe maltratar do coração. Vai! E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar. Amigo Lendo Carro, você saberei para onde vou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. A até um dia se a gente se encontrar. Internacional e uva, isso aqui! Pra você eu nunca mais irei voltar. A carroça da saudade. DJ! Pode viver! Vem, vem, balança, vem sacudir e agitar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. E aí? O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. E aí, encerrador? Tem muita gente chegando. Olha, gente, já tem CD do Wellington Virgínia. Pega agora. E tá só o milho da pipoca, né, Emily? Balança e vem. Aqui ao lado do Digital Gravações. A sequência da Caixa Preta. Frente, pra trás, é bom demais. Moreninha, olorinha. E pra Jair Eliseu! E o Jairinho de Delano estão aqui também com a gente. Abraço do Tom! Não deixa o copo secar. Vem, vem balança, vem sacudir e agitar. Pra frente e vai pra trás. Dia 27 de janeiro, aniversário do homem do alô. Alô! Tem partidinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. Nosso brega, agora vamos dançar. Esfrega, esfrega, esfrega. Balança e vem e vai. Eu vou te levar. Pra frente, pra trás, é bom demais. Dançando sem parar. Moreninha, esse som, alô garçom, não deixa o copo secar. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. You're all the biggest and best nostalgia structure of the entire planet. DJ Tom Máximo. Bora, meu gringo! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. DJ Tom. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. E abraçar aí os caras do momento aí de Guaraci. Albídio também, o Alexandre. Contigo, alô, boneco da Marizinha! DJ Tom. Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life. Alô! Já ouvi falar, esta é a minha canção. Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota e é um avião. Mas ela resolveu me abandonar. DJ Tom. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Jantando com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. Oi! Você pode até gostar de outro rapaz. Ele der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo um papudinho, pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra mim dar seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. A gente dançou um pouquinho aquele brega. Então a gente dançou um pouquinho brega, tô. E vai dançando na carroça da saudade. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Posso puxar? Não, não, não. Vou fazer o seguinte: vou deixar aqui no Jereca. Vou deixar, vou deixar. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava Jereca. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Essa menina só queria jerecar. Olha o rei da cerola, meu irmão. Ele ficava em cima de mim, só queria jerecar. Vai, vai, vai, vai. E vai. Vem. E vem. Vai. Luizinho do Shopping do Salvador. Vai. Bora brincar. DJ Boom. Por que brincar assim comigo, meu bem? Quero te amar, só quero te amar. Por que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar. Parei de beber pra ficar com você. Pra ficar com você, pra ficar com você. Seu amigo Robson, eletricista da 3 Eventos, tá aqui, ó. Um abraço! Pra ficar com você. Não diga meu bem para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Professora Boneco, já já ela dá-lhe uma talagada e aí tu já vai ver. Quando estava com você, vai ver. 4 mais 4 dá 8. Seu jeitinho era carinhoso. Olha, tá só na água hoje, meu Deus. Agora o que me resta é implorar alguém. Alô, Christophe! Que você tem, que a família dela não se envolva. Um romance a dois. Nosso parceiro Tuta do 40. Isso aqui também com a gente, alô Tuta! Um abraço pra você, garoto! A procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Magnória! Bora, Serrador! Meu parceiro Lendo! E o DJ Coringa! Fala, Coringa! Coringa tá ali, só na mana, né? Do Coringa Saúde! Olha o Prestação Virtual, tá na área! Será que tem um vale hoje? Baby, baby, a gente terminou 50 e agora com 70, já é? Só lembranças de ladrão. Baby, baby, você foi muito especial. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso, quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva, um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa prepara aí, Pantera! Pode ser você. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Quero começar desse jeitinho antes de você dançar agarradinho. Asas Asas. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. É da música, né? Sobrevivo de olhar. E aí, Carlinha? Meu Deus, abraço. E também com a Roça Festa e Samburali. O que vai ser? Já preparando o Natalzão ao lado da Luxosa. Um assunto que não muda. Minha cabeça. E a galera aí da banda Asas do Amor tá aqui. Postura. E ela diz: e que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você aí, minha? Perto. Mas você se achando mais magro. É tipo um vício que não. Será? Mas cura. E agora de quem é a culpa? Espetou, Carlinho! A culpa é sua por ter esse sorriso. Doido! Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Muito bem, um abraço aos luxuosos da carroça. Isso. Por aqui, alô Cris. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Será que não tá, meu filho? Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Que é você que eu não conheço mais. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Asas do amor. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Uhul! Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Marcelo! J.L. Gerson! Esse amor que. Prepara aí! Já deu. Tiver alguém, dá um sinal! Meu parceiro Júlio Lobato! Amores que deixarão. Sempre no apoio do Tom Máximo! São para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim. E aí, Jamaica? No coração da gente. Oh, oh, yeah. Um abraço aí, o grande Alex Serrão. E o Vobinho, o comandante aí dos caras do momento. Tá na área. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu. Deixa eu falar aí! Existe só tu. Deixa eu falar! Indo pra sempre. Deixa eu falar aí! Da JL Gerson, o meu parceiro Júlio Lobato. Porque eu amo você. E sem patrocínio, Tom, em dia 27 de janeiro, aniversário do Tom. Ele pode curar. E a JL Gerson vai estar fechadaço com o Tom Máximo de camarote. Alô, Júlio Lobato! Me deixarão uma emoção para sempre. Alô! Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. No coração da gente. Direto dos Campos Marajoara para o A luxuosa carroça da saudade chegou. Chegou. DJ Tom, carisma, juventude, alegria e sofisticação. Tudo. Deixa eu falar aí, Dieguinho da R.A. Boutique. A nova R.A. Boutique. Agora no Shopping Caçaneira. Veste o Tom Máximo. Sempre na moda. R.A. Boutique. Alô, Anderson! Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Luxuosa. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Luxuosa. Naquela noite pesada, eu andava entristecida e te amava. A carroça da saudade. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco. Eu dou os parabéns aí pro David e a família. Um abraço aí, toda a equipe Lobo Mania. Um abraço. Despedaçando a memória. Procurando. sorriso em sua história. Sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecida por nada. Essa música. Pois eu sou o seu melhor amigo. Começa assim, numa amizade. Aí. Não tenha receio. Eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar. Aí o Tom diz assim pra ela: oh! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Alô? Você vai ver que quem te ama, quem é? Sou eu, sou eu. Meu amigo Rogério da Pedreira, tá na área, meu irmão. Sou eu. Alô, carroça, fecha. O seu verdadeiro amor sou eu. Quando a gente ama, a gente esquece. Todo esse carinho que eu amei ainda seu. Essa aí é a Luluzinha. Você sabe bem. Um teste de fidelidade. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Eu sei que você está aí. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Seu verdadeiro amor sou eu. O que você fizer, uhul! Pensa o que você pensar. Diga! Diga o que você disser, e eu não vou deixar de te amar. Por você sou capaz de qualquer loucura. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade no Pará. E as chuvas luxuosas hoje aqui. Sabe, meu amor? Hoje não. Você. Domingo vai estar aqui com a gente. Fazer qualquer. Hoje em Garapé Miri, eu acho que vai rolar uma fronteira aí. Fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito. Será? O carroça é festa, já deu ok ali, ó. Se você prega, se você chique. O importante é você ser assim. Ah, é? Do jeito que você é. E é assim que eu gosto de você. E você? Por você, sou capaz de qualquer loucura. Superação em aparelhagem. AK-47. Carroça da Saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Parceiros, Serrador especial, e também o Rogério da Pedreira, meu irmão. E aí? Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim. Já já. E por isso estou feliz. Meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. E deixa eu abraçar meu parceiro Delano. Está por aqui. Alô, Delano! Te amo. Não tem motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial. A carroça que me prende, me domina. DJ Tom Máximo. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim. E por isso estou feliz. Já é tudo confirmado, gente. Dia 27 de janeiro, aniversário do Showman. Você eu vou amar. Meu parceiro Botelho e a primeira dama Brenda daqui. Ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. DJ Tom. Um novo sol vai brilhar pra mim. Bom, meu irmão, se ela não quer ficar contigo, céu, sol, mas pelo menos pede um abraço que ela te dá. Vai! Abraça. Mais me diz. já pensando no vereador Marcos. Amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, a carroça toca, encanta, relembra. Te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Inesquecível! Se você tá dançando, aperta mais um pouquinho ela e diz: Leviana, esqueceu que um dia. Diz que me queria, e agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. E aí, boneco? Leviana, tudo tem o seu dia. E o teu vai chegar. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei. Eu sempre digo, agoniado sempre come cru. Será que não se apanha ser tão leviana? É. Será que não se apanha ser tão leviana? Leviana, sempre será leviana. Sou um pouco a mais de tantos que há por aí. Meu parceiro Dedinho dos Conformes. Será que não se apanha? Isso aqui só na mão. Luizinho, Luizinho, cadê o óculos? Óculos. Que não se apanha. Luizinho, cadê o cartão? Cartão. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Chegou! Digital tá bebendo? Venha me fazer a cabeção. Por favor, quebra esse gelo aristocrata. DJ Tom, venha me abraçar, ser minha cara. Oh, oh, oh. Em cima do telhado. E os luxuosos! Estão lá. Bora, Celeste, é o se a cama quebrar. Bora pro chão, meu irmão. Que é tão bom. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gato está morando em meu quintal. E hoje... hoje estamos em Carapé Mirim, na terra do açaí. Véspera do Natal é aqui no Caribe Show. E segunda-feira é na Estefa. E eu fiquei sabendo que quarta-feira estamos em Ponta de La Pedras. Eu estou Marajó. Venha me fazer bilu bilu, por favor. Aí sexta-feira a gente tá por aqui pelo Caribe. Aí no sábado, aniversário de Nhangapi Cachanhal. No domingo, Dia 31, ela via show. E dia 1º, Maranhão. Toma-te! Se a cama quebrar. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. E a galera do Aquela estão aqui. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. DJ Tom, no alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez. Por favor, não vá, não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Rapaz, eu nunca vi um cara pra serrar que nem esse Dieguinho. Não, não vai embora. Não leve o meu sonho azul. Ah, é, né? A minha alma chora. Mais uma pro doido. Amor, doce amor. Nesse dia, aliás, nesse mês, estou de férias. Amém, Senhor. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Fortaleza, né, digital? Dos nossos momentos. Ah, é, não é pra falar? E nas asas do meu pensamento, torna meu sonho assim. E a requisição é dele. De quando invade o peito, chuva fina é temporal. Mais 10! Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez. Pra recordar, querido! Não vá. Carroça da Saudade, a nobreza que vem dos campos do Marajó. DJ Tom! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, o que tu faz? Eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. DJ Tom. Digital. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, eu faço tudo. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui.